19, sinal, baixou e travou. Pista livre, autorizado pouso, 140 graus, 089. E pouso, 4209. Passarelo 2224, remota 14. Autorizado, chame pronto o táxi. Autorizado, chame o táxi 224. Tá, aguarde para ingresso. Aguardando. Está visto, Rui. E o 5972, complexo de documentação, chama Torre 118.6. Ok, completando 18.6, Torre, obrigado. Salvador, boa noite, é o Rio 5972. Pista 9, final de 9 milhas embaixo, travado com a pista vista. Ciente, chame final normal. Aos 39, libere direita, via Eco, chame antes da Juliette, azul 4209. Ok, direita na Eco, chame antes da Juliette, azul 4209. R6313, é o Torre? Consiga, senhor. Não iniciou o push não, né? Negativo, posição 4. Gente, agora desconsidere a última autorização, aguarde para iniciar o pushback. Aguardando, vai mudar a saída, alguma coisa? Não, não, é porque agora tem um tráfego que estava no SINC e já está pronto, até se dá a taxiar. Gente, eu atendo. Salvador, web 6747 para o táxi. Livre táxi, ponto de espera, pista no zero. Confirme os dados? 3, 4 horas de confirmação. 3, 4 a bordo, 4 horas e 5, alternativa com fins? Temos, senhor, 4 horas e 5. 4 horas e 5 minutos, livre táxi via Índia, ponto de espera 90, web 6747. Táxi via Índia, web 6747. Rio 5972, pista livre, 150 graus, 099, autorizado pouso. Autorizado, Rio. A Golf está fechada mesmo, né? Não, se está no ATIS ainda, nós já confirmamos, é para desconsiderar, não está não, está livre. Ah, tá, ok, obrigado. 3305, livre ingresso, portão 05. Livre ingresso, 05, tá, 3305. Azul 4209, mantenha a posição antes da Juliette. Manterá a posição antes da Juliette, azul 4209. O salvador passaria 2224 pro táxi, 24, 3:50, Fortaleza. Livre táxi. Até através do pátio 3 inicialmente, observe um Airbus da TAM que está estacionando no 05. Assim que ele estacionar no 05, continue seu táxi, contornando o pátio 1, via Índia até o ponto de espera da 10, passarelo 2224. Segue no pro pátio, atenta ao Airbus da TAM, após via Índia, o ponto de espera chama a torre, chama na troca 2224. R-63-3 continua pronto aí pro pushback. R-5972 no solo 42, libere a direita na Eco ou Fox após Alfa e Kilo, Pat 3. Entendi, Kilo, Pat 3, alinhar e manter o 10, Webjet 6747. Assim que passar o Embraer 145 da Passaredo, a sua cauda, está autorizado. Chame pronto para o táxi. Já passou. Torre Azul 4209, mantendo antes da Juliette. Mantenha. Informação em curso alfa, mantenha 118.62. Pista livre, autorizado decolar, 140 graus, 09. Livre decolagem, vai ser. Destination Madrid, information alfa, we are ready to start in 2 minutes. Repo 084, confirm flight level 370 to Lima Echo Mike Delta. 370 to Lima Echo Mike Delta, please confirm the departure we may expect. Okay, probable departure is Momo with Gibbet transition, Mike Oscar, Mike Oscar and Gibbet transition, Golf Echo Bravo India Tango position, and stand by for copy 1 minute, sir. Okay, understood, please confirm the departure, Mosca and Gibbet. Momo Gibbet. Gibbet, Mike Oscar, Mike Oscar, departure, then Kogbu position, and then after Kogbu to Gibbet position, go for Echo Bravo in the Tango position. Are you ready to copy, sir? Okay, we are ready to copy, go ahead. Airport 084, you're clear to Lima Echo Mike Delta, flight level 370 via Upper Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra, then Upper November 866 until Deccan position, then you're cleared according to flight plan route. After takeoff on runway 10 left turn on Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar departure, and Gibbet transition, Golf Echo Bravo India Tango position. Frequency of the departure 120.8, Squawk 5522, Europa 084, read back. Copy, Europa 084 is clear to Madrid, flight level 370, Upper Whiskey 5, Mike Sierra Sierra, Upper November 866, Deccan, by a Momo, correction, Momo departure, turn left to Gibbet transition, frequency 120.8 and the squawk 5522, Europa 084. That's correct, sir. Your first error is going to be Upper Whiskey 50, Upper Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra, then Upper November 866, and Deccan position. After Deccan position, it cleared according to flight plan route, and your squawk 5522, your Upper 024. Copy, squawk 5522, departure airway Upper Whiskey 50, Mike Sierra Sierra, Upper November 866, the call for them by a flat route, 5522 on the squawk, 084. Give it Quebec is correct, you're up at 084. According to information Alpha, officially this frequency is not available. Please modulate the frequency of the tower 108.6. And at that frequency, request push and start up, you're up at 084. Okay, understood. The tower frequency is 1186, and we called you on this frequency 121.9 for push, Europa 084. Negative, sir. You're going to call 118.6 for pushback. Okay, understood. 1186 for pushback, 084. Thank you. Passaredo 2224, autorizado a decolar, 140 graus, 099. Iniciado 2224. Livre táxi, ponto de espera 10. Livre táxi, ponto de espera 10, estarei 6310. Passaredo 2224, decolou os 48, chama o controle. Chama o controle, 2224. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2224. Passaredo 2224, contato radar decolagem, subatenível de voo 350, saída móvel. 350 na saída móvel, 2224. Ocean 6313 on the right for push and start. Good, call me ready to taxi. You are cleared, call me ready to taxi. Ocean 6313. To call you back going ready for taxi, 6313. Ocean 6310, autorizado decolar, 150 graus, 119. A linha de decolar pista 10, o chanel é 6310. sobe jet 6747, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 133 decimal 25. 260, 1-3-3-2-5, boa. Outro Salvador, passeio 224. Condições de voar Bangu do presente, José? Aguarde coordenação com o centro 224. Faça a escuta. Tower, good evening, we're passing 84, stand 11 ready to start up and push to Madrid. You are cleared, come ready to taxi, Europa 084. Call you ready for taxi, Europa 084. Taxi, we have the 145 people aboard. At 4 hours, endurance cool. Mate is going to be Galeão, Ocean 6313, and taxi clearance. Clear taxi to holding point runway 10. Clear taxi to hold short runway 10. Ocean 6310, decolou 54, chama o controle. Gente, Ocean 6310, boa noite. 224, chame centro Recife. Frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 126 85, 125 45, 2224, obrigado. Ocean 6310, colou passando 2500 Band, subindo para nível 350 para o Caracaju. Ocean 6310, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 350, sai da PUCA. Subira para nível 350, Ocean 6310. Controle Salvador, boa noite. Papai, aqui o Índia, sem identificação, voo direto da PD, sai até nível de voo 050, QNH na 08. Pede para 050 na Prole Tapa Serra, Quilindia, 018. Prole Salvador, boa noite, Xanã 6224, informação alfa. Xanã 6224, sem identificação, autorizada a chegada a mar, esse é o nível de voo 060, QNH no 08. Identificou, chegada a mar, desce para o 060, com no 018, Xanã 6224. Ocean 6313. Okay, clear to take off, 160 degrees, 08 knots, Ocean 6313. Line up, any takeoff, Ocean 6313, runway 10. operador, boa noite, Azul 4209, Ascente da Alfa 380, confins. Pronto, copy quando possível. Sim, aguarde copy instante. Eu poderia confirmar a saída em uso? É, da Euleda após explode bridge. Da Euleda bridge, grato. Tax approved, holding point runway 10, turn around apron 1 via India. Air opposite 4. Taxi holding point 10 via India, Europa 0 8 4. At 59, contact Salvador Approach 120.8, OceanS 6313. 120.8, 6313. Salvador Departure Control. Good evening, Ocean 6313. We're climbing 360. Dial departure. Line 6313, radar contact to departure, Castle Web 360, dial departure. Aircraft 360, dial departure, any chance to fly direct to Leda? Clear, Ocean 6313. Fly direct to Leda, Ocean 6313. Chaname 310, chame centro, Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, alterna 125.45, chaname 310. Batalha fácil é a 15, autorizada final LS, reposta estabilizada no localizador. Reposta estabilizada no localizador, Serra 15. Chaname 224, desça para 3.010, que na dama 08. 0018, 3000 pés, Oceané 6224. Holding point, Bravo, 1-0. Clear takeoff, 150 degrees, 08 knots, set it up 084. Clear for takeoff, 1-0, Europa 084. Tanguasca Zulu Alfa, tem letificação. Oscar do Alfa, tá 5, 8 sudoeste do elevador, com contato radar, ou ir direto com Índia. Eu vou passar o 8-4, vou em take-off. Confirma? Vou em take-off, eu vou passar o 8-4. Roger. Chamar de pouso, Oscar do Alfa. Salvador, boa noite, o Santos 3305 no retorno, autorização do 330. É o 3305? Afirmo. Só um instante para cópia. Guardando. Air Europa 084, Airborne 04, contact approach 101.20.8. Bye bye. Puxa, eu deixo. Azul 4209. Autorizado para Confins, nível de voo 380, via Pezulu 10, bride a Pezulu 16, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva à direita. Saída da El Leda, após Plode bride, controle 120.8, transponda 5531. Contact Departure, Cabo de Salvo 370, Momo Departure. 72, Momo Departure, eu vou partir 84. Só passei aqui o Índia, avistado, cheque o trem. O 200. 55595, essa é a identificação, autorizado a chegada da Bolsa, repasse para a descida. Vai ser autorizado a Bolsa e reportará a descida do 55595. Xanana 224, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS, repasse estabilizado no localizador. 2 mil pés, reportar estabilizado ILS, o Xanana 224, localizador. Na base, eu no 7, Serra, Cristina. O Alfa 130, Sul, mantenha nível de voo 130. Na 6313, contact Recife Center. 126.0 e Fernando 133.25. 160, Enable 13325, Ocean 6313, tchau.